Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali, na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Polícia Federal. Polícia Federal tá com a febre do rato, né? Tá esquadrinhando os bandidos, esse ladrão, tudo, tacando tudo na cadeia. O programa Cleiton Aguiar de hoje vai trazer na sua discoteca do Cleitão, Cristian e Cristiano, de Interim Bebim. A Faculdade da Música apresenta o mestre Altemar Dutra, cabecinha no ombro. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 108. A dica do programa de hoje, vamos fazer cada um a nossa parte? A sugestão do Beijar, música nova de Vitor e Léo. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil, Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e ainda te dão 5 anos de garantia. Eu começo trazendo aí Luiz Cláudio e Juliano, Distante. Quando fecho os meus olhos, te sinto tão perto, tão presente. Então, uma lágrima de saudade molha o meu rosto. É, mas é tudo em vão. De que vale ter você aqui dentro de mim, se estou tão longe do seu coração? Escute a voz reviver a

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros de todo o Brasil, abraçando e agradecendo a vocês a oportunidade de estar aí na sua cidade, pela sua emissora, vocês que transmitem o nosso programa fora do Brasil também, viu? Muito obrigado pelo carinho de abrir um espaço na sua grade de programação. Eu sei da importância que é os programas da Rádio Estúdio Brasil, porque na nossa rádio em Coromandel nós passamos 7 horas diárias dessa programação, senão nós não teríamos condição de manter a rádio no ar durante 24 horas, né? Com essa crise que está aí, está difícil, as emissoras de rádio e televisão todas, incluindo a poderosa TV Globo, todo mundo passando por dificuldades, né? Então, esse fornecimento dos programas pela Rádio Estúdio Brasil é de suma importância, é um trabalho, inclusive, social que a gente faz, além de manter os nossos amigos, né? O que me mantém no ar, outro dia eu estava recebendo uma pessoa lá da Bahia que me mandou uma mensagem, que estava muito feliz porque descobriu a gente no ar, que me ouvia na Rádio Nacional e tal. Isso faz com que eu continue depois de 36 anos ainda tendo gás para fazer o programa todos os dias. E olha que dá trabalho, porque eu tenho muitas atividades e tem hora que eu gravo esse programa de madrugada. Já aconteceu de eu chegar em casa às 6 horas da manhã e antes de dormir gravar o programa, né? Em homenagem a você, que é nosso ouvinte que nos acompanha há tantos anos. Música nova, sucesso novo de Maida e Marcelo, com a participação do Gustavo Lima, Armagedon. Quero ter você pra mim, vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer, a paixão não tem porquê. Coisas do universo tão complexo e natural. Você me enlouqueceu, você me entorpeceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Canta Gustavo Lima. O mãe de Marcelo. Quero ter você pra mim, vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer, a paixão não tem porquê. Coisas do universo e tão complexo e natural. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração e outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Maide Marcelo, Gustavo Lima, Armagedon,

suas digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. E esse coração pediu pra ficar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. E esse coração pediu pra ficar. Chico Rei Paraná, foi pra não chorar pro Sérgio Pinheiro, ele é de Fortaleza, mas mora aqui em Brasília e é o meu mais novo amigo do Facebook. Sérgio, seja muito bem-vindo, um abração pra você. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, vamos fazer cada um a nossa parte? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu gravei esse programa na última quinta-feira, portanto, antes das manifestações que aconteceram ontem em todo o Brasil. Eu não sei o que aconteceu. Espero que tenha acontecido tudo em paz, né? O Brasil indignado foi para as ruas com tudo que está acontecendo. Mas não adianta a gente esperar que o outro faça aquilo que a gente deveria fazer. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Cada um de nós fazendo a sua parte, cada brasileiro sendo honesto, sendo decente, cuidando da sua casa, limpando o seu quintal para não ter chikungunya, zika, dengue, febre amarela, essas coisas todas, né? Sendo honesto, sendo correto na criação dos seus filhos, pagando as suas contas e quando não der conta, chega lá, ó, tô devendo, no, divide aí para mim, eu quero pagar. Levar uma vida cidadã, levar uma vida cristã, levar uma vida séria. Se nós fizermos isso, nós vamos mudar a história do Brasil. Mas olha só, pense bem, quem são os políticos? Somos nós. São pessoas amigas da gente, pessoas que moram na casa da esquina, que nós votamos pensando que estamos elegendo uma pessoa de bem, e depois nós vamos descobrir, virou um baita de um ladrão. É claro que eu não posso generalizar, porque eu conheço pessoas que estão na política e que são pessoas muito decentes, mas infelizmente hoje é a minoria. Então a minha proposta, a dica de hoje, vamos cada um de nós fazer a nossa parte? Eu tenho orgulho muito grande de ser filho do Antônio Aguiar. Eu quero confessar para vocês uma coisa aqui que eu nunca disse. Eu fui prefeito de Brasília por 4 anos, eu fui administrador de Brasília, que dá-se o nome de administrador, mas para você entender o que é, é o prefeito aí da sua cidade. Eu recebi sucessivas tentativas de corrupção. Mas eu tive uma educação tão bem dada pelo meu pai, pelo seu Tonho Aguiar, que quando alguém... Agora, ninguém tem coragem de chegar para você e oferecer. Eles vão atrás de um amigo seu, descobrem amigos que eu tinha anos que não via. Os caras chegavam na minha casa com aquela conversinha depois para entrar no fato de chegar na minha casa com pasta cheia de dinheiro. Graças a Deus eu fui bem criado e eu nem tremi na hora de dizer não e sentar a mutamba para valer mesmo nesses bandidos que tentavam me corromper. Mas infelizmente eu tive amigos, amigos queridos do meu coração, que também eram administradores como eu, faziam parte do governo como eu, que infelizmente não resistiram e hoje choram amargamente. Não valeu a pena, eles perderam o sossego, perderam o nome, que é a coisa mais preciosa que alguém pode ter, perderam o dinheiro que ganharam, porque advogado não tem dó de político corrupto, e são verdadeiras almas penadas por aí. Não vale a pena. E eu tenho orgulho de ter sido todas as minhas contas aprovadas, nunca fui chamado para responder por nada, e por isso eu sou respeitado nessa cidade, porque eu passei, entrei limpo e saí limpo. Eu brinco que eu entrei no chiqueiro de roupa branca e saí limpo como entrei. Mas isso, infelizmente, é coisa rara no nosso país. O meu amigo Bezerrão, rapaz, lá em Brejo da Cruz, no Rio Grande do Norte, começou a chover e o Bezerrão estava animado, parou a chuva, mas o Bezerrão está satisfeito, porque o filho dele, o Antônio Sobrinho da Silva, que estava no Mato Grosso, voltou. Ô Bezerrão, filho tem que ser perto de pai, meu menino estava na China, rapaz. E eu dei pulo de metro aqui para comprar uma sociedade numa academia para trazer ele de volta. Graças a Deus ele voltou e está perto de mim aqui, né? E o Bezerrão está mandando um abraço. Ele tem lá uma bandinha de forró, o Balança Forrozeiro, que ele né? O Leandro, que é o chefe do trem lá, o maestro da banda, tem o Bastião, que é irmão do Bezerrão e que toca o pandeiro, tem o Kleber no teclado. E o Bezerrão no triângulo, e a dona Selimália atrás dele, que conhece, sabe quem é o cidadão, não pode dar moleza, que senão ele apronta mesmo. Mas agora, nesse momento, o Bezerrão está lá no calçadão, curtindo o nosso programa. E ele ouve o programa pela rádio lá de Porto Alegre do Norte, do João Paulo. João Paulo, um abraço para você, para todos os nossos colegas aí. E o Bezerrão pediu, eu vou trazer o rei do forró, Genival Lacerda, Severina Chique Chique. Severina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Paganella, passa o dia na esquina fazendo a samba ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lidar trambique, Pedro quer paquerar. Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, oh, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. A Severina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste, na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. Ai. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela. Severina, minha filha, não vá na onda de Pedro. Olha, ele só tem interesse em você, sabe por quê? Porque você tem uma boutique, minha filha. Agora você querendo um sócio, olha aqui seu papá. Passa lá, Severina, lá tá tão bonzinho agora. Meu Deus, tchau. Quem não conhece Severina Chique Chique, que mudou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Paganella, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, eu te falo que é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lida trambique, Pedro quer lhe paquerar, bicho. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela. Ô, Severina, como é? Resolve, minha filha. Se quiser, passa lá. Ai, Jesus. Olha, se tu não quiser, já tem uma loura. Dona Graça tá lá, tá? Ai, tchau, filho. Genival Lacerda, Severina Chique Chique, pro Janilson Alves, lá de Brasilândia. Ele é de Brasília, mas mora em Brasilândia e chega para fazer parte do nosso Facebook. Brasilândia é município de João Pinheiro. Já fiz show lá no tempo do Zé Pinico. Eu fiz show em João Pinheiro, fiz show lá em Brasilândia, né? Saudoso Zé Pinico, que foi prefeito várias vezes de João Pinheiro. Os meus afilhados, Eliane Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Thank you.

que é hora de lembrar e de chorar. Hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo um passado lindo, a mocidade vindo da parede me dizer para eu sofrer. Trago a vida agora calma, um tanco dentro da alma, velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneon, toque de novo que Tereza. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Ângela Maria, tango para Tereza, para Ana Paula Assunção de Brasília, minha amiga, chegando para fazer parte do nosso Facebook. A Ana foi mamãe esses dias, né? Tá toda feliz. Ana, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, eu tenho um recado importante para você, para ajudar você na economia da sua casa. Você está gastando sem precisar energia elétrica, porque essas lâmpadas que você está usando aí já foram boas, já foram econômicas, não são mais. Você lembra que tinha aquelas lâmpadas de filamento, você trocou, né? Melhorou demais da conta, tanto é que hoje é proibido fabricar aquelas lâmpadas do Brasil. Só que essas aí, as chamadas fluorescentes, as chamadas lâmpadas frias, já não são mais econômicas. As econômicas hoje são as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que da Wellmax Brasil? Porque são as únicas até agora que tem o selo do Inmetro. Significa que você compra aquilo que está sendo oferecido. As outras você não sabe o que tem dentro, você não sabe nem de onde veio, né? Agora, se você não achou ainda na sua cidade as lâmpadas da Wellmax Brasil, não se preocupe. Está chegando até o final do mês, eu vou oferecer para você um site de compras do Cleiton Aguiar. Chama-se e-commerce, é de electronic commerce, de comércio em inglês, né? Tudo em inglês, e-commerce, é, na verdade é um site de compras. Você vai entrar com seu cartão de crédito, vai efetuar a compra, vai receber pelo correio na sua casa as lâmpadas da Wellmax Brasil e vai economizar até 90% e vai fazer uma grande diferença na sua conta de luz no final do mês, viu? Porque as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje o Nelson Beccari, a minha conterrânea Ricarda Maria, que mora em São Paulo, Mirisley Soares, Luciano Gonzaga, Rui Pereira, Arisângela Nóbrega, Cida Aparecida Fernandes, Rosane Moreira, a Luciana Aquino, Rosa Viana, Rita Mendes, Sildo da Saúde, Vá Martins, a minha conterrânea de Coromandel, Maria Emília Calisto, Messias Couto, Luiz Carlos Pereira da Silva, Daiane Bastos, Salustiano Filho, o meu xará Cleiton Costa e o meu amigo radialista Zezito Martins de Araçuaí, nas Minas Gerais. E você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 108, oração pela vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 108. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Bonita essa oração, né? O Salmo 108, oração pela vitória, do CD de Salmos da minha amiga Márcia Ferreira. O Francisco Aparecido Paulo, de Jaru, no estado de Rondônia. Cleiton, como é que eu faço para comprar o livro do Chico Rei Paraná? Francisco, não tem jeito, viu? Eu gosto de homenagear as pessoas em vida. Eu lancei esse disco, o livro que eu escrevi, Chico Rei Paraná, eu vivi essa história. Eu lancei esse livro em 2011. O Chico estava vivo e bem vivo, né? Esgotou e eu não vou fazer mais. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu mandava correndo editar, mas não vou fazer. Se tiver algum empresário disposto a bancar aí uma tiragem grande, tudo bem, mas eu não vou fazer. Eu não fiz esse livro para ganhar dinheiro. Eu fiz esse livro para homenagear essa grande dupla. O meu compadre Chico Rei se foi. E agora quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Eu vou atender aqui dois pedidos. A Vanusa Araújo Gomes, ela é lá do povoado Arraial, lá de onde é que é mesmo, meu Deus do céu? Ô, cabeça ruim, né? Assim, de Oliveira dos Brejinhos. Oliveira dos Brejinhos, cabeça de velho não pode confiar, viu, Vanusa? Eu anotei mais ou menos aqui, mas eu me lembrei. Do povoado Arraial, lá em Oliveira dos Brejinhos, onde o nosso programa vai ao ar pela Cristal FM. O Dodô, mas a Elza escuta a gente todo dia lá. Tem o filho da Vanusa, o Arlindo, também escuta a gente. Vanusa, muito obrigado pelo carinho, né? Ela falou comigo no telefone e disse que não perde o nosso programa, que só vai deitar depois de escutar o nosso programa. E ela pediu uma música do Amado Batista, não escolheu a música, mas a Carmen de Jesus, de Rio de Contas, na Bahia, que também a Bahia sempre dando a grande audiência ao nosso programa, né? A Carmen, ela também é ouvinte antiga do programa, ouve a gente pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. As duas pediram e eu vou trazer o amado mais amado do Brasil, Amado Batista, Nada é Proibido. A sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar. Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mas do fundo eu tenho medo de pensar e te dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu

chegue ao romper da aurora, que os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e quem adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, mais uma noite vou dormir sem o meu bem, pro João Gilberto Rodrigues, ele é de Coromandel, mas mora em Uberaba, onde ele curte o nosso programa pela Terra FM, e o João Gilberto tá curtindo a gente lá, né, o nosso programa lá em Uberaba, e chegando para fazer parte aqui do nosso Facebook. João, um abração para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Isso aqui serve para muita gente, né? Tenho vontade de fazer caminhada, mas quando lembro que tem que ser a pé, desisto. Tenho vontade de fazer caminhada, mas quando lembro que tem que ser a pé, eu desisto. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Christian e Cristiano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O meu programa de televisão mudou de horário, viu? Era às 10 horas da noite, agora passou para 7h30. Eu achei bom pelo seguinte, porque 10 horas é o Fantástico, Fantástico é um programa que eu gosto de assistir, e agora passou para 7h30 no horário do Faustão, e eu não tolero o Faustão, não dou conta do Faustão. E eu sei de muita gente que não gosta do Faustão, então se você não gosta do Faustão, se você já encheu do Faustão, você pode assistir agora o programa do Cleitão, viu? 19h30, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir. Tem mais de 200 cidades onde nós já temos um sinal local, entramos agora também em Maceió, entramos em Goiânia, cada dia aumentando, né? Mas nós estamos em todas as TVs pagas, com exceção da NET, mesmo sabendo que em alguma localidade tem a NET, né? Mas você assiste pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e em tempo real no site rbtv.com.br. No próximo domingo, duas entrevistas muito interessantes, uma com o dentista, o odontólogo Diogo Lustosa, que ele vai falar sobre lente de contato para os dentes. Eu conhecia de lente de contato para os olhos, mas esse é para os dentes, né? E também bichectomia, que é aquela bochecha tipo Chaves, né? Para operar, para tirar aquilo. Ele é especializado nisso. E também vou conversar com a campeã brasiliense de karatê, a Carla Ribeiro. Está com uns projetos novos aí, vai falar sobre isso comigo, né? No próximo domingo, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, agora às 19h30. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Christian e Cristiano. Dinterim Bibim. Crise miserável não tá fácil pra ninguém. Eu sempre ganhei pouco, mas esse mês eu tô de parabéns. Só dúvida cruel, o que é que eu vou fazer? Ou pago minhas contas, ou saio pra beber. Até levar a gata pro motel deixei de lado. Vai que eu passo o cartão e tá não autorizado. Se você também tá nessa pindaíba, pega um copo, vem comigo, que eu achei a saída. O dia inteiro em bebim, bebim. O dia inteiro em bebim, bebim. O dia inteiro em bebim, bebim. O dia inteiro em bebim. Não tem dia ruim. O dia inteiro em bebim, bebim. O dia inteiro em bebim, bebim. O dia inteiro em bebim, bebim. O dia inteiro em bebim. Não tem vida ruim. Não tá fácil pra ninguém. Eu sempre ganhei pouco, mas esse mês eu tô de parabéns. Ó, dúvida cruel, o que é que eu vou fazer? Ou pago minhas contas, ou saio pra beber. Até levar a gata pro motel deixei de lado. Vai que eu passo o cartão, ainda não autorizado. Se você também tá nessa pindaíba, pega o copo, vem comigo, que eu achei a saída. O dia inteiro em bebim, bebim. O dia inteiro em bebim.